Enquanto sinto a lágrima descer, me sinto fraco pra me defender. E no meu coração eu carrego um vazio do tamanho de você. Me sinto perdido mesmo na multidão. O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração. Estou abraçado, mas me sinto só. Em meio a tantos não passamos de pó. Poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você. E eu sei que eu não preciso entender, mas que eu preciso aprender a confiar. Pois mesmo que eu tente, não saberia explicar. Não saberia explicar. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. E se eu te chamar, eu sei que vem. Porque me ama. E tudo que há em mim eu quero ofertar. Entrego a minha vida hoje em teu altar. Porque eu te amo. Só peço que venhas e que olhes pra mim. Pois todo o meu prazer se concentra em te ter comigo. Só em ti encontro o que eu preciso ser. Você é o motivo real do meu viver. Tu és o meu noivo, tu és o meu novo. Em ti está o meu prazer. Em ti está o meu prazer. Te amo, Deus. Eu te amo. Eu te amo. Sim, eu te amo. Te amo.